919-911, on taxiway, yeah, approaching, holding point runway 10. Argentina, 1911, clear to line up and take off runway 10, wind calm. Argentina 1911, clear to line up and take off runway 10. Thank you. Argentina 1911, F1 at 28, contact Salvador de Patri, 119.8. Salvador de Patri, 119.8, Argentina 1911, 1-8. 1-8, Bobo. Salvador de Patri, 190 Argentina 1911, crossing 1700, climbing 360, Tambo 1 departure. Argentina 1911, with a contact in the Gulf, climbing to 380 via Tambo 1 departure. Climbing place, level 380 via Tambo 1 departure, Argentina 1911. 186 Galeão, 4 horas e 15. Gol 1173, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pax 1 e táxi em Índia. Reporte lá pronto para decolagem. O ajuste 1011. Ajuste 1011, autorizado até o ponto de espera da 10 via Pax 1 e Índia. Reportará gol 1173. Salvador de Pacto Argentina 1911, request flight direct Tambo, position due to weather. Argentina 11, They understand, clear to fly the next time, over station Argentina 1901. Gol 1173, autorizado a alinhar e decolar, pisto no zero, vento calmo. Livre decolagem da 1-0, gol 1173. Solo Salvador, bom dia, na escuta do avião, Alfa Vitor Bravo. Alfa Vitor Romeu Bravo, está modulando a frequência do controle. No meio, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, chamada estabilizada. Gol 1173, decolado aos 34. Chame o controle Salvador, 1119-8. Controle Salvador, 1198, bom dia, gol 1173. Bom dia, gol. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1173. Gol 1173, contato radar na decolagem, super, para nível 360. Autorizado nível 360, gol 1173. Controle gol 1173, solicita pro direita. 1-73, voa Tambo. Voa do Tambo, voa no 1-73. Now 1-9-1-1, contact Institute Center, frequency 125.1. If enable 123.8. Argentina 1911, contact receiver sender 125, missing on wall, secondary frequency 13, 12, 8, boa noite. Boa 3816, chama Torre 1186. 1186, bom dia. Torre, boa noite. 3816, estabilizado ILS, pista 10. 3816, o ajuste 0111, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento variável com 1 nós. Gente, livre pouso, tá, 1173, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. Recife 1251, 1238, gol 1173. Hotel 3816 no Solos 42. Táxi autorizado via Alfa Juliette pelo portão 02. Alfa Juliette 02, obrigado. Sou 9031, acende a edificação, desça, deixa aquela comédia de 1 para 2000, ajuste no 011, sou 9031. Pode vir, Duna, 9031. Relativa, pode vir, está autorizado, Duna. Pode vir, Duna, pode vir, pode vir. Deixa para o nível 050. 9031, está livre a final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste 9011 em forma estabilizada. 9011, em comará estabilizado no 53. Estabilizado LS, por 9031. Do 9031, cobrança final, chame 2 Salvador, 118 decimal 6. Autorizado pouso, pista no zero, vento 270 graus, 02 nós. Autorizado, cabeceira no zero, voo no zero. 19031, solo 05. Libere a direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, Salvador, bom dia, Gol 1161. Guarulhos, quando possível, tá pronto pra cópia. Tá na posição 9, sem tirar informação aqui. 1161. Autorizando Guarulhos, VPZ 110, após Tabaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída, São 1, Leda, Mótima. Aciona 5534, controle 119, decimal 8. Autorizado com fato, plano de voo, Guarulhos, nível 360, Operes Luno 0, Taubaté. Decola da pista no 0 com curva direita na saída Sango 1. Sango, Leda, Mótima. Aciona 5534, controle 19.8, é o gol 1161. Sou 1161, protegimento correto. Portal 9, reporte para o pushback, se não é mesmo? Sim, gol 1161. Sou 9032, bom dia, acende a identificação. Chegada ponte, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. São 3601, bom dia. Autorizado, Serra Brava, Serra Papá, ZP110, posto como rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue saída São João 1, Leda, Motiva. Aciona 5536, controle 119, décima 8. São 3601, o cotejamento correto no portão 5, reporte para o feedback funcionamento. Importante.